lasciato la frequenza lì. Do tráfego, chame para cruzar a final da 35. Para cruzar para a 35. São 35 nos. Como são? 32 ou no 7? No solo aos 36, achei o solo 219. 219, então 317. Solo solador, boa tarde, até 3217, livrou. 32, ano 7, Yuri Taxi, em frente. E aposta da Juliette. Reposta da Juliette, tá precisando do teste. Guardião 09, autorizado a cruzar a final da 35. Chame no Través Sul da Torre Nova do aeródromo. Través Sul da Torre Nova, chamará. Oi, Salvador, Azul 2791, estabilizado, boa tarde. Azul 2791, quanto chama passando externo? Formará passando externo, 2791. Oi, passando na VBS Max. Próximo a adotar o desafio, é trocar com a cara arremeteira na seta, com a escuma direita para a chefe. Ok, chame na final do ano 7, 9,5 aqui, Mike. Para a final do ano 7, aqui, Mike. Certo, destino. Decola da 1-0, curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar, controle 1935, transponder 5536. Controle 5-3-6, para o posto de acionamento. Portão 32 no centro, seu portão foi desocupado pelo Fokker da Ocean Air. Após o mesmo iniciar o táxi, prossiga por gate 01, 3217. Gate, pouso iniciar 01, 3217. Tempo para cruzar a final da 28. Camarada, para cruzar a final da 28, pouso 1, 3217. E para o táxi, no portão lá. Transformador, China M3 27, 9 0 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, transformador para o pai. O China M3 27, táxi à direita, ponto espera da 10, 18, 9 e 5, a torre. Ele está aqui à direita, ponto espera 18, 9 e 5, com a torre, 9 e 3, 2, 7. Ok, só um minutinho assim aí aguardando para o cruzamento. Se eu aguardar lá de tocar o solo, eu iria autorizar o seu cruzamento, ok? Afirmativo, aguardará o toque da lua então. Do azul. Mike, existe muita redução aqui para o toque arremetido, tem um Boeing 767 que vai interceptar a final do 1-0. Confirma o problema, Mike. Considere, instruções, faça aí um 360 pela direita, reporte reinterceptando a final do 1-7. Mas vem, Mike. Qual a posição do Fibang, na verdade, Mike? A 2 milhas do externo, com 190 de ground speed. Ah, paciente, vai realizar a história do seu pé. É demais. Sua região é 3D7, possibilidade de usar a palavra imediata. O azul 2791 no solo 42, no solo 2199. 2199, boa tarde. O Adião 09 autorizado, cruzamento final da 28, agilizando. Agilizando, autorizado. O Xena M327 mantém o ponto de espera. Até a azul 2791, cruze a Alfa, ingresse na Taxi Kilo. Posição é a meia dúzia, Romeu, do Faixa 3. Cruze a Alfa, Faixa 3, Romeu, meia dúzia, 2791. 1-0 degrees, 08 knots. The land runway 101 confirm the threshold of 6-8. Field station, runway 10. Say again, corner 076. Julian 035. 135, what's that? Estamos sem o plano já, o senhor está pronto para cópia. Ok, está autorizado o Vitória da Conquista. Inicialmente restrito 1000 pés no corredor Axé, decola da 1-7, curva à direita, prossegue até o farol da Barra. aguarda a liberação do controle. Acender ao nível 065 e prosseguir em rota direta para a conquista. O controle opera em 119 decimal 35, a torre 1895, o transponder 5556, o Papa Romeo Zulu, Charlie Mike. Mike, Mike, tu prossiga para a final do Alceste, aguarde autorização para a torre emitida. Deixe, chame a torre, o parte 5 para o acionamento e táxi, boa viagem. Depois o 767 na final em Mandeu. 767 ali, mas ainda 37. Lembra aí que Mike livre toque arremetida na 17, vento 1 no 0 graus 099. 110 com 09. Graças, eu lembro que eu estava atrás da casa. Zulu de Alemães, livre nacional, Chantal Tac. Copiado, ano 966, táxi livre pelo Pátio e Índia. Foto de espera da 1018-95 a 2. Pátio e Índia, 1018-95, boa 966. Chanel 6321, autorizado decolagem, 120 graus, 089. Copio 637. 327, isso. Decolagem 327. Fora de Juliet. Escala Juliet 76, Fox Lea Alpha, Juliet Top, Fox Juliet. Mike tocou e remeteu aos 48, subiu para mil pés, corredor a chest, um controle, 1935. Direito a chest, mil pés, controle de 1935, aqui Mike. Charlie Mike, autorizado o táxi, reporte para o ingresso na 17. V66, utilizado decolagem, pista 10, vento 1, 30 graus, 08 metros. Vento decolagem, pista 10, agora 966. Charlie Mike, ok, autorizado o ingresso, é poste alinhado e pronto na cabeceira no FET. Ah, vai decolar a partir da interseção, ok, então livre de decolagem na interseção, partida Papá, vento 140 com FET. Gol 966, decolagem 51, controle 1935. Controle 1935, 1906. Romeu Zulu, Charlie Mike, decolado aos 52, controle 1935. 1935, seu obrigado. Agora passarela 230. Passarela 2231. Ciente, tráfego avistado. Picha 10, livre pouso, 140 graus, 08 mais. Número pouso, 2231. Para o posto, aquela meta. 3217. 7, 3217, prossiga. Só pra confirmar, tá operando a solicitação. Solicitação. Bom, obrigado. Passareiro 2231, no solo 57. Primeiro à direita, chame solo 219. Pente, direita 219, obrigado. Boa tarde, passando 2231, táxi via Alfa e Kilo, pátio, ou melhor, via Alfa e Juliette, posição 1-3 do pátio principal. Alfa e Juliette, dá posição 1-3 do pátio principal 2231. Solta o Urugu no 097. Urugu 097, tá, solta a cópia. Pronto. Autorizado, confins, nível 360. Via Alfa Zulu 21 até o destino. Decola da 1-0, curva à direita, saída Arbor, após Telefa. Controle 119.35 e o transponder 5563. A 3-0, Alfa Zulu 21, decola 10, curva à direita, Arbor, Telefa. O controle de Alfa 35 e o transponder 5563, Zulu 1-0-3. Correto, bom 097, chame para o curso de acionamento. Chamada. fase azul 69, uma oito final de 4.500. Até agora tráfego avistado, o vento 130 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistola zero. Pistola Guarulhos na sua escuta. Ok, está autorizado Guarulhos, 360, nível via antes do Lua no zero até Taubaté. Decola da 1-0, curva direita, saída da EL, transição ótima. Controle 1-9-35 e o transponder 5562. Ok, nível 360 Guarulhos, outros 1-0. Aí Taubaté é o final da aerovia. Pista 10, curva direita, Motiva 1935-562. Está correto, acionamento 355, chama para o posto de acionamento. Positivo. Tango, sítio do tráfego, o número 2 para Pouso Salvador, chama Embraer 190, 4 milhas da cabeceira 1-0. Então, isso é redução para evitar aí o 360, ok? Aguardando a autorização para pousar na 1-7. Sobre isso, só muita concentração de pássaro aqui, eu vou ter que correr o esquerdo aqui na presente aqui, e vou ensuar para o Meazora aqui, que não está no problema, também estão com o Meazora mais. Ok, então faça um 360 aí, um curto, então você pode prosseguir e fazer um 360 a 3 milhas da cabeceira, pode ser? Positivo, só livrou aqui os pássaros aqui, que está bem em cima da aproximação aqui, aproximadamente 5 milhas da cabeceira, mas pode sempre o tráfego, pode prosseguir com o número 2. Direto ao meio, prossiga. Tem três aeronaves para aproximação ao nosso teste, agora estamos aproximando o farol de Itapuã. Sobre a intenção tudo em qual parte? Atenção, pouso 45. Ok, sim. Mantenha vestindo o farol de Itapuã e aguarde as instruções. Tá bom. 9-8, entrando para o tráfego à sua esquerda, prosseguindo para a pouso da 1-7. Pela velocidade, não vai interferir na sua aproximação. Juliette, azul, minha mais nós. Juliette Serra Tango, pista 1-7, tem livre pouso, 140 com 7 mais. Positivo, tem livre pouso, cabeceira 1-7, Juliette Serra Tango, e forma muita, grande concentração de pássaro aqui na final da 1-7. Ok, graças pela informação. O mais Juliette Romeu, condições de aproximar direto para o pátio 5, sem interferir com o eixo das 1-7-3, viu? Afirmo. Eu não presente, aproximo para o pátio 5, eu torço na final para pouso. Porto na final direto ao pátio 5, Romeu. Correção, ator, falta palma, senhora Zé Romeu. Prossiga. Estou atualizando aqui o corredor de internagem, mas vamos ter sobrevoo aqui de 5 a 8 milhas do setor 9, a baixa altura sem interferir. O senhor vai prosseguir o sobrevoo no setor norte? Afirmativo, senhor, de 5 a 8 milhas aqui. 935 e o transponder 5572, 6314. Agora 340, a cola 10, com a esquerda, palma neném. Atendo o 20, defesa Petrolina, controle 11935, aciona 5572. Está correto, 6314, chama para o posto de acionamento. Maracado, pode ser. Muito obrigado. Para. Alfa Romeo, pouso a critério, pátio 5, com a tráfego a informar, chama o solo controlado, vento 130 graus, 069 de Salvador. 130 com 69, chama o controlador, solo Romeo. Zona 9, frequência livre, boa tarde. Alfa Romeo 1097173 a bordo, 1320, alternar Campinas. Ok, 1097, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, 18954, boa viagem. Livre o táxi, ponto de espera 18954. Azul 4198, Zé de Fernando. Sim, Azul 4198. A aeronave da Gol está iniciando o táxi agora, a retaguarda. Assim que o mesmo liberar o setor, está livre, chama o táxi. E a ação que eu vou liberar também com o táxi da Azul 4198. Ok, suba para 500 pés da GL e pula da rotatória. Vai pular a rotatória, pode prosseguir para pouso ou sobrevoa ainda no setor? Não, para pouso não pode ser determinado. Pela pista, aproximação direta, como você achar melhor. Então pode prosseguir direto. Pode ir aproximar direto aí para o pátio 5. Não há tráfego a reportar no momento. É, reporte passando através norte da torre. Charlie Sierra Romeo. Passando para lá, pelo através norte, ó. A pouso direto para 5. Grande concentração de urubu aqui, torre. Ok, ciente, obrigado pela informação. Tráfego agora avistado aqui através norte da torre. Autorizada aproximação direta para o pátio 5. Pouso a seu critério, o 130 com 9 nós, sem o solo controlado. No pátio 5, tchau, Alice, é o meu. Liga para o direto pátio 5, tomara com o solo controlado, tchau. Obrigado. A minha área de decolada 10, 130 graus, 089. A minha decolada 10, vou 10097. 1000 no solo aos 14, frequência livre, boa tarde. O gol no 1097, decolado aos 14, controle 1935, bom dia. 1935, boa tarde. 18, tem livre táxi à direita, ponte de perdão no 01895, atua em Goiás. Livre táxi pela direita, ponte de perdão no 1895, azul com a turma no 8, obrigado, boa tarde. Saída Arbor, após Elefa, controle 1935, transponder 5575. 40 com 7 nós. Autorizado, Gary, do celular, da 10 azul, passando no 8. Bola da 10, com curva pela esquerda, Arbor, Elefa, Uber, Zulu 10, Pupave, Uber, Zulu 16, Fosmo, direto com 5. 1935 ao controle, 5575 no transporte, 3217. Correto, na 3217, chama para o push e acionamento. Quando era 2733, tráfego avistado. Se continua, o vento 120 graus, com 0,6 dúzia de nós. Altímetro 1013 padrão, pista agora liberada, pouso autorizado na 10. Autorizado pouso na pista 10, Safari 2733. Azul, 4118, decolou 17, no controle 1935, no voo. 1935, boa tarde. Saída Pouca, transição Caju, controle 119.35, e o transponder é o 5001. Apresa 320, rota sua de voo, decola 90, prova esquerda, pulsa, pressão caiu, saída 1935, é o controle 5001, o transponder bola 620. Correto, bola 620, chama para o puxa, acionamento. Vai cortar 620. Conferra dos 733, o Solos 20, táxi à esquerda, para o pátio militar, a minha escuta até o corte. Vamos à esquerda, na oferta, por conta do 733. Salvador, muito boa tarde, é o 6314 para o puxa de treinamento, portão 8. 6314, aguarde na posição, temos um Airbus da companhia que já iniciou no gate 11. Assim que o mesmo iniciar o táxi, você vai ser autorizado, só mais um instante. Salvador, 8314. 620, consiga? Só 5, puxa a chama. Autorizado, chama o táxi, gol no 620. Autorizado, porta táxi, gol no 620. Passaneiro 22, 3 anos, boa, prossiga. 2231, tem um incidente com informação mais, eu vou ter que coordenar o 1-80 para Barreira. Está autorizado aqui o 1-60, senhor. Copia? Confirmo, copia 22-31. Está autorizado Barreira, 1-60 nível, via Whisky 42 até Lapa, após girar Barreira. Picho no zero, em uso, decola, curva à esquerda, saída normal, transição VATAP, controle 1935 e o transponder 5007. Vamos ver a zero autorizado de Barreira, conforme o índice 42, até lá, propósito direto, decola normal, zero esquerda, perfil normal, com transição VATAP, ponto, condenado de 935, controle 5007, transponder. Passarei 2231 correto, cotejamento, chama, puxa acionamento. Falar do estacionamento 2231. Para o taxa de acionamento 35, 126 a bordo, 5 horas seguinte alterna a Galeão. Estacionamento 355, está livre o táxi, pelo PAC e Índia. Segue com a regularização, seu segundo para a decolagem, ponto de espera 1895. Fique atento à aeronave da Gol que está completando o pushback aqui no gate 5. É uma boa viagem. A posição é percortada, o começo da mensagem toda. Primeiro, vai para o Tomão. Positivo, tem livre táxi, o Ocean é 6355, via Pátio e Índia. O senhor segue um Airbus da TAM e fique atento ao tráfego adicional. Um Boeing da Gol que já está terminando o pushback aqui no gate 5. O ponto espera, chame a torre, 1895. Pátio Índia, quadrado 2935, uma rota da Gol, posição 5 e da TAM, próximo ao número 2, né, 3? Solo 3297, volta para o táxi, está com 174 a bordo, alternado Campinas, 3,5 da manhã. Fez 217, copiado, no táxi da direita. Ponto espera da 1-0-18-95, a 2. 295, táxi da direita, 3297. E o Ocean M3 314. Livre, puxe acionamento no portão 8, chama táxi. Tá livre, vento 1, 30 graus, 07 nós. 30 decolar para 307. Segue o Airbus Ocean Air, via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0-18-95, a torre. Autorizado, Ocean Air, 2-5-0, boa noite, 2-0, boa tarde. Boa tarde. Novo Salvador, voo 1-1-69, está mais. 1-1-69, autorizado Guarulhos, 3-6-0 nível, via Ampezulu 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 1935, transponder 5015. Autorizado, 3-6-0 Guarulhos, autorizou 1-0, toma 1-0, direita da EL, Motiva, 1935, controle 5015, transponder, gol, o 1-1-69. Você confirma a pista da decisão? O cotejamento está correto, gol 1-1-69 e a pista opera em toda extensão. Muito obrigado. Olha. 29, chame 1935, 3217. 1935, obrigado, bom trabalho. 6314, qual o seu B, autonomia e alternativa? 136 abordo, Oceana Salvador, com 3014, livre táxi pelo Pátio Índia, no ponto espera da 10895, a Torre, boa viagem. Táxi, ponto espera da 10895. Delta Lima, Aeroclube, 510, decola da 17, ingressa no litoral sul, controle 1935, torre 1895, transponder 0165. Correto, no pátio 5, chama a torre para acelerar e decolar. Meu, prossiga. Ok, está autorizado Salvador Alicia. 503, decola da 17, controle norte, controle 1935, torre 1895, transponder 0115, mais o Beto Chameu. Qual, Pacha? Ok, chame a torre 1895, o mais o Beto Chameu. Mantenha a posição, informa o tráfego na curva, final da 1-0. porta na intersecção Papá. Começa a Bravo da presente, de volta para o sul. Gente, autorizado.